André Cedeiras, o moral tchaca, de tchaca, tchaca. Daquele jeito, estourou papai. Isso é chicão do piseiro, daquele jeito. Ela me ligou, já sei o que ela quer. Hoje na minha mesa parece um cabaré. Só novinha top, as selecionada. A professora na arte da sentada. Combo de uísque com Red Bull. Aqui na minha festa eu sou o número um. E no final vai ser tudo liberado. Calcinha desce dentro do carro. Calcinha desce dentro do carro. Desce patrocinada, quer ser patrocinada. Vai! Então novinha, tu vai ter que dar sentada. Quer ser patrocinada, quer ser. Atenção novinha! Tirando sentada, vai, vai. E quer ser patrocinada, quer ser patrocinada. Então novinha, tu vai ter que dar sentada. Quer ser patrocinada, quer ser patrocinada. Então novinha, tu vai ter que dar sentada. Alô sangue, CD, estamos junto a nós. Alô zoião, CD, estamos junto. Alô King Prata, alô Lua Estronda. Daquele jeito, alô rei do Paredão. Ela me ligou, já sei o que ela quer. Hoje na minha mesa parece um cabaré. Só novinha top, as selecionada. As professora na arte da sentada. Combo de uísque com Red Bull. Aqui na minha festa eu sou o número um. E no final vai ser tudo liberado. Calcinha desce dentro do carro. Calcinha desce dentro do carro. Quer ser patrocinada, quer ser patrocinada. Então novinha tu vai ter que dar sentada. Quer ser patrocinada, quer ser. Puxa, vai. Quer ser patrocinada, quer ser patrocinada. Então novinha tu vai ter que dar sentada. Quer ser patrocinada, quer ser patrocinada. Então novinha tu vai ter que dar sentada. Alô galeguinhas e comidas, estamos juntos, é nóis. Alô DP do Paredão, história tudo. Aquele jeito.